Sou chamando a torre 1895. Boa tarde, eu chamei a 63 no Guarda. Foi. Solo, gol na 620, gate 10, suspeito em estacionamento. Estou no 620, coração aqui, pessoal, é para destaque. Repórter Aratá. Salvador, é o trip 5627 para pushback em estacionamento, parte 3. 627, coração aqui, pessoal, é para destaque. Gente livre, reportada para o táxi. Paulo Salvador, muito boa tarde. Está tudo facilmente no uma autorização em primeiro caminho. Está 3145, minutinho da Copa, informação Zulu. Está 3560. Tem aqui, acho que a gente só confirme, parte 4 ou parte 5? Virar para o 5 no aeroestágio. Gente, obrigado, repartição controlada. Vai reportar, obrigado. Pesado do Galeão, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, pista em uso 28, saída da El, Leda, Motiva, primeira curva esquerda, após decolagem. Aciona o transponder 5405, controle Salvador, 1020.8. Correto, apenas confirmando rota conforme apresentado no plano. Ok, controle zero conforme a rota, forte ponto, 3145. Controle zero conforme a rota, está apresentando o partido. 3560, 4010? Sim, amor. 4010, por favor. 9095. Estabilizado, gol no 869. Ativo, repórter, receptando. Estamos estabilizados. Completo o sinal do procedimento LS, Samitor 1-1-895. 895. Trip 5220 atingiu 5000. Trip 5220 desça para 2000 pés, ajustou 9095, autorizado LS, repórter, receptando o curso localizador. Para 2000-1015, vai reportar estabilizando, interceptando. Decolagem 28, vento 220 graus 049. Está iniciando 3279. Para o táxi, o gol para 620, 174 a bordo, 3 horas e 13, alternado, Fortaleza. Isso, gol 64. Ingresso no táxi foi alfa até o ponto de chegada da pista 28, quando lá, torre 1895, 1095 nautímetro, voo no 620. Juliette alfa, voo no ponto de chegada 1895, 1095 ajuste. Tomando Marinha 7071? É, nível de voo 060. Naval de Aratu, confirme. 1869, tráfego avistado, check train, leve pose 28, vento 220 graus, 04 mais. Baixar travado, gol 1869, leve pose. Chance 3217, decolada agora 35, controle 1208, bom voo. 08, obrigado, boa tarde. Localizador. Sinal do procedimento LS, Samitor 1895. 1895, boa tarde. Controle, boa tarde. Está 3297. 3297, boa tarde. Contato armado e colagem. Suba nível de voo 360 no perfil da saída Elefa 1. 360, Elefa 1. 4 horas de autonomia, Recife, confirma o cheiro do PLB? 67, 67. 67 a sua vez, utilizar o táxi, reporte naquilo para ingresso na Alfa. Vai seguir. Vai manter a posição naquilo, guardar a passagem do bonde da Gol, vai seguir a retaguarda mesmo, via Alfa até o ponto de espera da pista 28, quando lá, torre 1895, 1095 na altímetro, trip 5627. Afirmativo, livre táxi até Aquilo, aguarda a passagem do Gol, segue o mesmo via Alfa para o ponto de espera 28. E lá, quando pronto, canto na cima. Solo é o Gol no 738, a posição é a 4, solicita acionamento na posição posterior para o pushback. Boa tarde. Boa tarde, autorizado, reporte para o pushback no 738. Botar na pushback, Gol no 738. Marinha 7071 no, na escuta do sol. Controle azul 4118. O 18869, solo 37. Libere a próxima esquerda, agilizando, por favor. Negativo. Oi, Salvador, boa tarde. Oceania 314, ponto espera pronto no 828, pronto. Feito, Oceania 314, mantém o ponto espera da 28. Mantendo o ponto espera, Oceania 314. Pronto, cópia? Copia. Pesado Guarulhos, via rota apresentada no plano, nível de voo 360. Pista em uso 28, saída da Elza, Motiva, pode decolar de primeira curva à esquerda. Transponha 5404 e o controle Salvador 120.8. Desculpa, não consegui copiar só o controle no final aí. 120.8. Gente, então 360 para Guarulhos, decolada 28 da Eulida Mótica, com curva à esquerda com foco plano de voo. 5404 no transponder 208, o número 69. Afirmativo, rota conforme apresentado no plano de voo, reporte pronto com o número 69, protegimento correto. Tchona, pronto. O Gol no 738, está pronto para o pushback. Solo Gol no 869. Por 869, ingressa Índia para o 01, 01 no portão. Índia 01. Porta de recepção do curso do localizador. 4015, reportagem de recepção do curso do X-Ray, está 36 para já. Controle está 3217. Salda, táxi Índia, reportará o táxi, o Gol na 738. Pro de Libra? Rádio Santa, 3217. Pode ser o Obsud também, mais próximo. Salvador, boa tarde, Gol na 620, próximo ponto 022, pronto. Centro, Gol na 620, número 2. Número 2. Trip 5220, solo agora aos 39, libere a esquerda, fechando o solo 1219. Vai liberar a esquerda 1219, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde. Trip 5220, livrou. Trip 5220, boa tarde. Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. Decolagem 28, vento 230 graus, 04 mais. Livre decolagem, cabeceira 28, Oceania 6304. O Grupo Zulu, base naval de Aratu, 1 mil pés, via corredor Axé, pós Bonfim, pista em uso 28, pós decolagem vai curvar à esquerda para ingresso no corredor Axé. Aciona 0121 e o controle Salvador 120.8. A 3217 proa 240, há uma formação. Centro, Santos, 217, confirme quantas milhas nessa proa? Por 20 milhas. Gente. Alô, Salvador, Santos, 145, portão 2 para o pushback de treinamento. Santos, 145, número 2 no setor, aguarde um minuto, por gentileza. Aguarde no ponto, espera. Mantém 2, 2, 3. 63-14, decolado agora 41, no controle 1208. 208, boa tarde, o Chanel 63-14. A 3217 após desvio está autorizado a proa de Obidude. Sente Obidude após desvio. Confia no PLB? Um a zero. Dois ataques, reporte na hotel para ingresso na pista marinha 7071. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 6314, na Momo. 6314, contato Arnaldo, decolagem, suba nível de voo 340, após Momo Flock. 340, após Momo Flock, 6314. Na 6314, suba restrito nível de voo 300. 300, Oceania 6314. Temos 116, 3 horas e 20 minutos, alternando Guarulhos, pronto para o táxi. 116 a bordo, confere? Afirmo. Autorizar o táxi de Apátio, Juliette, pós Alfa, até o ponto de espera 28, quando lá, 2895, 1095 ao Chinto Bono, 738, boa viagem. Estado no 015, segue Juliette, Alfa, a torre 18, decimal 95 no ponto de espera 28, Bono 738, boa tarde. Curso localizador, 103560. Mente complexo, sinal do procedimento de LS, situation, emissão em frequência 1895. 395, obrigado, até daqui a pouco. 3217, está no centro Recife, a frequência 128.8, caso negativo 1260. Dois Salvador, boa tarde, gol na 620, curva na direita. 103560. Então, 3, confirme que chamou a torre? É o 103560, estabilizado, procedimento X-ray, LS X-ray para 28. Isso, 3560, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 06. Aguardando 3560. Tá 3145 ao solo? A sua escuta, tá 3145. Faz uma mudança no pushback, faça com a cauda voltada pro pátio 3, ok? A cauda voltada pro pátio 3, de forma que o senhor fique pra entrada do pátio 3. Pátio 3, então, a cauda pro pátio 3, tá 3145. Quer continuar, Marinha 7071? Até o ponto de espera, vou aguardar a decolagem do tráfego, já está alinhado na 28, ok? O Marinha 7071 não vai alinhar para decolar na capitela 28 ou decola da interseção? Afirmativo, chama a tua então 1895 com 1016 no time, que agora o Marinha 7071. Marinha 7071, hotel. Então, 3560, livre pouso 28, vento 240 graus, 0509, check 3. Livre pouso, 328, check o trem está embaixo travado, né? 3560. A aeronave toda para a entrada do pátio 3, para livrar a passagem para quem for ingressar pela Juliette e entrar no pátio principal. Sim, então, toda aeronave, o pátio 3, está 3145. Controle é o TRIP 5627, boa tarde. 627, contato a nave de decolagem, suba nível de voo 190 no perfil da saída Arão após Cité Aracaju. 190 na Arão após direto Aracaju, TRIP 5627. Controle agora 620, possível para onde é Aracaju? Gol no 620. Ah, tá. Sanidade identificação em contato radar, desça nível de voo 120, autorizado a chegada a Cari. Voo 1620, negativo para o Aracaju, mantém o perfil Arão Aracaju. Mantém o perfil. Solo aos 48, esquerda, chame o solo em 121, 9, mantendo a posição, pode liberar a pista. Esquerda 1219, com a Dan 3560. Estacionamento 1169, no gate 6. É pós-taxi 1169. Vai chamar, 69. Xanã 62, 1-0, identificação. 60, ligou. 3560, Alfa, é a porta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, tá? 3560. 1-30. 1-30, na chegada da área, né? Pensão no 268, 5 casos negativos, 1225, decimal 45. 2685, caso negativo, 2845. Oxalá 6314, boa tarde. Secundária 125, decimal 45. 2545, secundária. Oxalá 6314. 3145, o BUB de 131, 2545, melhor do que os filmes para o táxi. No livre decolagem, vento 230 graus, 04 nós. A 3560 autorizado, Alfa Juliette, portão 03, agilizando na medida do possível. Alfa Juliette, 03, então 3560. Na 3145, me escuta. Na sua exposição, 3145. Após o tráfego da companhia à direita, ingressa Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá, torre 1895, 1016 no altímetro. Então, 3145, boa viagem. Na nave da companhia, Juliette, Alfa, ponto de espera da 28, 1895, muito grato, ótima tarde, está 3145. Boa. Seção da Marinha decolado. Marinha 707, decolado agora 50. Para a professora de Itapuã, chame o controle em 1208, bom voo. Controle 1208, grato. André Salvador, Marinha 7071. Me aguarde. 31990, reautorizar a descida para 050. Plano, nível de voo 200, pistem use a 28, saída Elefa 1, após direto ou piló, após direto, destino. 5406 é o transponder e o controle 120.8. 28, Gono 738. Gono 738, só informa o Tarso decolou da interseção a 506, na Inata Fina, sua decolagem. Ativo para a chegada Cario, Lima, Kilo Zulu. Autorizado via Juliette, Alfa, até o ponto de espera 28, lá, torre 1895, 10 no meio, no altímetro, voo no 169, boa viagem. Juliette, Alfa, ponto de espera 28, 189, Coco 26, obrigado, 169. Zulu, corrigindo a formação no momento é Alfa, formação em curso Alfa, 1 minuto para cópia, o Azul 1999. Agora o 53, controle 1208. 208, gol 1738. Lote, eu guardo minha quadra. O final do procedimento, LS, chame torre, frequência 1895. Sima 2895, grato, boa. Autorizado, Campinas, via rota apresentada no plano, nível de voo 340. Pista em uso é 28, a saída da El, Leda, Motiva, primeira curva esquerda após decolagem. Transponder 5423. Seu controle Salvador, 120, decimal 8. Da saída, Alefa 1, não. 360, Alefa 1, 738. Correto, 6999, reporte pronto. Autorizado, descida para nível de voo 060. Torre Salvador, muito boa tarde, está 3145, ponto de espera 22, pronto. Só tem ponto de espera, tá? Só tem ponto de espera, tá? 3145. Gordo 64, livre pouso 28, vento 220 graus, 059. Livre pouso, Gordo 64. Salvador é o 35627, poderia voar da presente Aracaju? 35627, aguarde. Pouso a Lima, Pena 2233, ano 400. Procedimento ILS. Reporte interceptando o curso localizador, ajuste 10116. Posição 0 no menos azul, descendo para 2000 pés, reportará verificação no para 3.1.4. Humilhou. Valeu. Bordo 64, falou 57, vai prosseguir parte militar? Afirma, senhor. Tem, tem condição de curvar à esquerda? Passando quase para a direita, o bordo minha base. Afirma, para a direita. Está livrando a pista, ué? Não, autorizado o início de táxi e a estação na frequência livre. Solo agora, o seu estado. Livre decolagem, são 3145, vento 220 graus, 059. Livre decolagem, são 3145. Dá para 4 mil pés, o ajuste é 1906. 4 mil, Alim, mantém cabeceira 28. Alim, mantém cabeceira 28, 1169. Centro Recife, corrigindo em 1126.85, caso negativo 1.25.45. Negativo 1268.25, uma boa tarde. Só 3145, decolado ao 59, controle 1208. 208, muito boa tarde, só 3145. 3 Salvador, muito boa tarde, tá 3145. Tá 3145, contato radar na decolagem, subinicialmente nível de voo 080. 080, tá 3145. Estabilizando no localizador, tá 3190. Tá 3190, completo sinal de procedimento, chame torre 1895. 1895 vai chamar, tá? 3197. 7071, autorizado a chamar na frequência livre para a coordenação do seu pouso. 10390, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste na 016. 16, ajuste, aguardando a pista livre, tá? 3190. Voo 1169, vento 230 graus, 059, livre decolagem 28. Iniciando 28, 1169. A62 é reautorizado, esse da parada 2000 pés, autorizado o procedimento TLS, reporte estabilizado. Serve pés, forma lenta. Acelera, só cruzando 2-1-0, 1-7-3-8. 1-7-3-8, centro Brasília, frequência 1-2-8, decimal 8. caso negativo no 26, decimal 0, corrigindo o centro do Recife. 288, 260 com Recife, 1738. Decolado 01, no controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Sim, me solicita para o Timóteo, voltar 3145. Acho que a Renação está 3145. 59. Tênis de pouso na 28, está 3190. Aeronave do Mundo Pará. Controle. Voo 1169, decolado, se escuta. Voo 1169, contato radar, decolagem, suba nível de voo 080 no perfil da saída da El. 080 no perfil da El, voo 1169. Tem possível para o Timóteo. Pare. TAM 3145, suba Recife, nível de voo 340. 340, TAM 3145. Autorizado voar com proa de bridge. Proa de bridge, TAM 3145. Estabilizou a Xaner 62, 10, completo final do procedimento, Xaner 2, 1895. Obrigado. Controle, Salvador, boa tarde, Alfa 3, 2, 2, 3, 1. Salvador, Xaner 2, para a chegada CARI, reporte no ideal de descida. Gente, vou chegar na cara e reportarei descida 2231. Dois, dois, 3190, solo ao 04, libera à esquerda, chame solo. Mantenha a posição e chame solo em 1219. Vem esquerda 1219. 3145, reautorizado a subida para o 360. Livre 360, 3145. TAM 3190, Alfa Juliette, portal meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. TAM 6290, na escuta da torre. Ativo. Check train, nível pouso 28, vento 230 graus, 04 nós, ajuste no 0, no 6. Pode travar, gente, vai dar no depósito. Direita 250, gol no 1169. Observar o Airbus da TAM, vai partir no portão 612. Pode prossegue táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28, lá torre 1895, ajuste no 0 no 6. Segue com táxi, aguarda apenas o parqueamento do Airbus da TAM no 612 e após prossegue. Está autorizado, agora está caminhando na minha dúvida, posso prosseguir. é o Juliette Alfa, ponto 022, que é uma torre 285, obrigado, é o 6909. Boliagem. 360, após cruzar uma centena, é autorizado o voo com proa de Leda. Ok, para o 360, então iniciando a subida, voo 1169. Patango Lima, aqui o Zulu, tráfego posição agora de 10 horas, 10 milhas com rumo sudoeste, passando 080 subida, Titão Bravo, 138. Aqui o Zulu, reautorizado, descida até o 050. Solo agora 07, libere a esquerda, a próxima esquerda. E chame o solo em 1219. Agilizando, por gentileza. 1169, negativo a proa de Mote. Mote Vavô e proa de Leda, subindo restrito 340. Ok, restrito 340, Leda tem a formação bem onde a gente estava desviando. Gente, Gol 1169, então mantenha a proa de morte, se vá devido a informações. É, a proa 230 seria ótima aqui pra gente. É um pouquinho inteiro de morte. Gente, confirme, o senhor irá manter a proa 230 ou a proa de morte, vá? 230, a proa. 61, 6200, Juliette, 0, hoje no Índia, para o 04. 60. Amador, boa noite, é o 35241, no pushback do chamamento. É pós-táxi, possível 241. Decimal 1, no caso negativo, 1-3395. 1-2-5-1, no alterno 3395, alterno 3195, muito boa tarde. No 1169, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1. 125, decimal 1, obrigado, boa noite. Salvador, gol 1869, posição 1, presente com a informação alvo. Quando possível, coordenar o 360 no Brasília. Eu ativo o gol 1869, eu já tenho aprovado 360, informação alfa, pronto, cópia? Pronto. Cruzado Brasília, via up do 1-7, eu levo 360, destino a 28, saída Elefa 1, transponder 5444. Brasil, controle Salvador, 120.8. Autorizado Brasília, nível 360, antes do Luno 7, decolado 28, Alefa 1, 5444, 120.8, controle. Correto, pode quanto, boa noite, 69. É, porta nenhuma. Solo 35241, tá com 66 a bordo, 310, alterna Serra Brava, Mike Kilo. 10-5241, autorizado táxi, via Kilo, Alfa. Então, ponto de espera 28, lá, 2-1895, altímetro 10, no meia, boa viagem, 5241. Kilo Alfa, ponto de espera 1895, boa noite, obrigado. Correu autorizado, descida até nível de voo 090. Então, nível 90, minha pode ser. 18, vento 230 graus, 069. Autorizado a olhar e decolar, Brasil 69, 19. Confirmando 120, restrito passarelo 2231? Sim. Uno 66, sua identificação está em contato radar. Está autorizado a chegada a CARI, desse nível de voo 130. Sua velocidade indicada? Batendo 275, do Noro 66. Inicie redução para 230. Torre Salvador, boa tarde, ao trip 5241, está próximo ao ponto de espera, pronto. Trip 5241, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém. Poderia confirmar ajuste? Um ajuste 9096. 9096, certo. Azul 6919, decolado agora azul 4, controle 1208, bom voo. Obrigado, 208, azul 6919. Controle Salvador Azul 6999, boa noite. 6999, boa noite. Está em contato radar. Sube inicialmente nível de voo 100 no perfil da saída da EL. 100 da EL, Azul 6919. Colagem 28, vento 240 graus, 0,59. Tá, iniciando. Fonte Juno 20, passarela 2231. Sim, para a academia, para o controle. Passarela 2231, vai atingir Juno 20. Edo 2231, corrida está reautorizada, desce até o 060. Até o 060, 2231. Trip 5241, decolada ao 06, controle 1208. Tudo Salvador, 1208, trip 5241, boa. Controle Salvador, boa noite, é o trip 5241, perfil da Elefa 1. 25241, contato na decolagem, suba nível de voo 200 no perfil da saída, Alefa 1. 200, Alefa 1, trip 5241. No 1066, reautorizado descida até nível de voo 120, atenta a um tráfego na sua posição. Agora, de 10 horas, corrija 11 horas, 2, 3 milhas, subindo até nível de voo no 00, no perfil da saída da EL, o tipo é um ECO 190. Então, 20, tendo tráfego, obrigado, Moromeno. 169, 19, tráfego, posição de 2 horas, 2, 1 milhas, no perfil da chegada a CARI, descida até nível de voo no 20, o tipo é um Bravo 738. Esse azul, 69, 19. Autorizado Vitória, via Golf 677, nível de voo 120, segundo andão 97, primeira curva à direita, saída Coral, transponder 5170, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8. 240. Sim. Correto, Romeu Alfa Índia, reporte pressionamento. Papatango Lima, que nos usou para interceptar o curso localizador, curva esquerda na proa 325. Seu limite é o curso, reporte interceptando. Tá, 325, reportamento interceptando, leva você no Zulu. Bom, no 645, reautorizado, descida até o 070. 70, Assim, mas tem 100 azul, 69, toda lá. Gente, voo no 645, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 210. 645, esquerda 210, descendo para sequenciamento. Vai atingir o 060, passarela 2231. Passarela 2231, reduz a velocidade para 200 nós, está reautorizado a descida até 4 mil pés. Reduzindo 200, descendo 4000, 2231. Desceu 20, visual contrato, voo 1166. Gente, o voo 1645. Gente, o voo 1166, aguarde para novo início de descida. Reautorizado, subida 3400. 3400, 69, 69. O 1166, reautorizado, descida até nível de voo 080. 080, 1166. Zulu, reporte final de 3 milhas, o ajuste 1096. Irá reforçar, Lima, aquele Zulu. Zona reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, pode prosseguir na descida? Está autorizado descida para 2.000 pés. Está autorizado procedimento. Reporte interceptando. Seguirá como número 2, aeronave procedente à sua. Agora posição de 12 horas a 5 milhas. O tipo é um Sale 402. Sente descendo 2.000, reduzindo 2.231. No 645, curva direita na proa 265. Direita 265, atingindo 70, 645. Autorizado descida até 4 mil pés, o gol no 645. Para 4 mil, o ano 645. No 645, autorizado descida até 2 mil pés, autorizado o procedimento. Reporte interceptando o curso do localizador. Seguirá a aeronave agora a posição de 12 horas a 9 milhas, tipo um Alfa Tango 72. 645, 2 mil pés, aproximação autorizada. 73567, Alfa confere, pronto, cópia. Pronto. Cuidado Brasília, via UPS 107, pós a Pina, pós DCT, nível 360. Saída Elefa 1, pista em USA 28, transponder 5445 e o controle Salvador 1920.8. 231 no Chame Torre, 1.8.95. 1895, boa. Elefa 1, decolada 28, transponder 5445, controle 208. Correta, pode contar 3567. Se contarei, tá 3567. Salvador, boa noite, Portugal Zero 22. Correta, Portugal Zero 22. Which SID shall we expect today? Chame o centro Recife, a frequência 125, decimal 1, no caso negativo 136, decimal 95. Stand by, please. Okay, I know it will be via ZIPA, so shall we expect an add-on for runway 28? Running runway 28, I will confirm your departure. 1 minute. Yep. Consigo também, aliás. Gente, o gol 6945, completo final do procedimento, Sammy Torre 1895. 895, obrigado, boa tarde. 80, bom, 1166. 1166, reautorizado, descida até 4 mil pés. 4.066. Azul 4206, desça restrito nível de voo 1030. Aron, departure, municipal, transition. Thank you, Brazil 10, Aron departure, ZIPA transition, airport for 022. I go for the current, okay? Stand back. Affirmative, stand by, I just arrive your plane, okay? Just 1 minute. Okay, stand back. Thank you. Salvador, 1-0, 1-6, autorizado o procedimento LS, reforce, receptando o curso localizador. 2.000, reportará, interceptando, gol no 1-66. Gol no 8-9. Lima, Kilo, Zulu, solo agora os 2.5, reporte pista livre, agilizando. Lima Kilo Tula, prosseguir para parte 5. Retirando agora o solo, mantenha a posição, chame o solo em 219. Passarei 2231, meu repouso 28, vento 240 graus, 05 noite. Meu repouso 231. Confirme, pessoal. Boa noite, 324, 7 graus. Vim, vai desembarcar? Ativo. Ingresso Alfa, quilo 43, Lima, que eu dou. 1894, essa é a minha identificação. Identificou, 1894. Contato radar, desse nível de voo 140, autorizado a chegar da CARI. 140 na CARI, 1894. Passarei 2231, no solo 28, libera a esquerda, mantenha a posição e chame o solo em 1219. Vai livrar 1219, já 2231. 128.8, caso negativo, 126.0. Recife 1288, alterna 1260, trip 5241, boa. Boa, número 4. Meu alfa ainda mantém a posição, aguarde para decolagem. Receptando no 1166. Vou no 1166. Você não é 61 no 4, trilha controle? 184 após, 3:41, alterna palma. 5120.8. Via Juliette, Alfa, que é o ponto de espera, pista 28, lá torre 1895, 1016, altitude, boa noite, 69. 1016, via Juliette, Alfa, ponto de espera 28, monitora 1865, obrigado. Salvador, boa tarde, senhor 143, informação Alfa, vai atingir 1160. 1164 teve a sua identificação, está em contato radar, desse nível de voo 080, está autorizado a chegar de pitch. Identificação 080, chegada em 2143. Localizador, 66. Ativo, está autorizado o procedimento já no curso do localizador? Afirma. Gente, torre, a frequência 1985, bom pouso. 1895, grato, amor, hoje, até a próxima. 60, saída da El, Leda Motiva, pista 828, pode decolar de primeira curva esquerda. Transponder 5443, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Canhão 360, roda do plano da Eulida Motiva, depois 28, torre esquerda, 5443, vai acionar, 5443, correto, pode patrocinar 6201. 6201. 94. Tchau. Escoteu, Mereza Gerona? Confirma? Escoteu, Mereza Gerona? Não entendi, pode confirmar.